Quero falar uma coisa muito importante. A coisa mais importante, eu acredito, para o homem brasileiro, o homem que nos segue, o homem solteiro, o homem convicto, né? É o quê? É você fazer militância contra o Bolsonaro e a mulher dele, Michelle Bolsonaro. Isso é a coisa mais importante, porque pouca gente sabe, né? Poucos homens sabem que votaram nesse bosta, inclusive eu votei nele no Bolsonaro, infelizmente, né? Que Bolsonaro fez um governo mais feminista da história do Brasil. Ele aprovou, isso confirmado, você pode pesquisar, 70 leis feministas, inclusive violência psicológica contra a mulher. Já foram presos homens por causa disso. Violência psicológica, para você que não sabe, é o cara discutir com a mulher no WhatsApp ou em qualquer outro meio, e ele pode ser preso, como ele já foi, já teve vários homens presos no Brasil desde quando ele assinou essa lei, por discutir com a mulher no WhatsApp, xingar e tal. É violência psicológica. Você pode ser preso. Não foi a Dilma que aprovou isso, amigo. Não foi o Lula. Foi o Bolsonaro. Então, por que que é importante você falar isso para os outros caras e fazer militância contra o Bolsonaro e Michele Bolsonaro? Porque muitos caras, assim como eu, não sabiam disso. Muito cara de direita, inclusive, né? Inclusive vários deputados bolsonaristas, que votam só projeto para privilegiar a mulher. Você, homem, fica fudido. Então é importante a gente falar isso. É importante você sempre falar isso nos comentários. Quando vê alguém defendendo a merda do Bolsonaro, você fala: olha, meu amigo, e os 70 leis feministas que o Bolsonaro aprovou? Inclusive violência psicológica, auxílio mãe solteira, de R$ 1.200 para mulher que expulsar o marido de casa, né? E aí, meu amigo? Nem a Dilma aprovou tantas leis feministas quanto o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Inclusive, eles botaram na propaganda eleitoral de 2022. Vocês podem pesquisar. Eles comemoram que aprovaram leis feministas. Comemoram que deram mais dinheiro para mulher ter filho e cagar para a sociedade brasileira, botar mais bandido na rua. É isso que a gente tem que alertar os caras. Ah, a direita é aliado, o bolsonarismo, conservadores são aliados. Porra nenhuma, pessoal. Esses caras odeiam o homem, odeiam vocês. Eles preferem foder o futuro do país dando auxílio para mãe solteira ter filho aí, botando no Bolsa Família do Lula, né? O Bolsonaro agora incentivou auxílio mãe solteira, o Lula já tinha um Bolsa Família. Quer dizer, eles estão formando uma fórmula de ferrar o Brasil com próximas gerações, né? De gente que não tem responsabilidade social, né? Ou você acha que o cara, a mulher que teve um filho, mãe solteira lá no interior da Bahia, vai formar um presidente da Petrobras, vai formar um cara da Vale do Rio? Não vai, cara. Se a gente vai ficar no tomando, tirando dinheiro de recurso do povo, com Bolsa Família, com porra de toda. A gente já tá vendo casos de vós solteiras no Brasil, mães que tiveram as filhas solteiras, né? E as filhas delas já são mães solteiras. Ou seja, a primeira mãe que teve filho já é vó solteira. Só no Brasil que acontece uma merda dessa. Então é necessário desmascarar esse sistema. É necessário fazer os homens acordarem pelo mal que Bolsonaro fez, que a Michelle Bolsonaro fez. Provavelmente essa mulher vai ser a candidata dele em 2026. Tem que desmascarar essa mulher. Porque ela comemorou as leis feministas que. Ela é feminista de direita. É, tem muito cara que não entende isso. Então é necessário vocês desmascararem isso. E é bom lembrar que a direita brasileira, né, é casamenteira. Você vê essas Michelle, Bolsonaro, Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que uma vez falou que o homem, isso em 2022, hein, tinha que procurar uma princesinha para casar. Se lembra? Olha a mentalidade do boomer, do cara de mais 60 anos, 60 anos conservador. O cara, ele não tá nem aí se tem. É, máfia do divórcio, o homem, pensão alimentícia, o cara vai preso se ele não tiver, se ele for pobre, né? Ele quer saber dos caras casar, ter filho. Se você tiver um filho e não tiver dinheiro para pagar, tu vai preso por falta de pensão alimentícia, correto? Se a mulher tem filho e não tem dinheiro para pagar, o que que ela ganha? Auxílio mãe solteira do Bolsonaro. Então, assim, pessoal, vamos botar a mão na consciência, desmascarar essa direita, esses conservadores, Michele Bolsonaro, Bolsonaro. Deputado bolsonarista que só passa ali privilegiando mulher. E outra coisa, eu vou falar um negócio aqui para vocês, pessoal, que eu nem deveria falar, que vai gerar muito hater. Mas eu vou falar. Eu tenho um amigo, ele é caque, né? Ele tem porte de armas, ele conseguiu com Bolsonaro. Eu acho que vou botar até a imagem dele aí. Ele é um cara de classe média do Rio de Janeiro. Ele comprou um monte de arma, porque ele tem condições, né? Ele comprou fuzis. Você sabe que o Bolsonaro liberou compra de fuzis pro povo? Comprou fuzis, cara. E ele me mostrou, pessoal, grupo de WhatsApp que do nada, né? Que eles têm, os caras cá que tem grupo de WhatsApp. E ele me mostrou que tinha, às vezes, entra um cara que pergunta: quanto é que você quer vender esse fuzil? 50 mil, 65 mil, pago em dinheiro. Quando o cara vai ver o perfil do malandro, é cara de favela, é cara criminoso. Ou seja, muitos dos caras que são contra as políticas de arma do Bolsonaro têm razão, inclusive Flávio Dino tinha razão. Tem um monte de cara, um monte de traficante aí que tá com arma que o Bolsonaro comprou, que os bolsonaristas compraram, cara. Isso acontece. Você sabe quanto é que é um fuzil no mercado negro, cara? Um fuzil nos Estados Unidos custaria, sei lá, 10 mil dólares. Aqui é 350, 200 mil reais, porque é mercado negro. Então tudo é mais caro. E ele falou, ele recebe diversas propostas para comprar fuzil, arma dele. E gente que é de favela, cara. Tu acha que esse dinheiro vem da onde? Então, assim, muita arma que tu tá vendo aí, não adianta tu ficar irritadinho, não, vem de bolsonarista. Então, pessoal, vocês têm que entender isso. O Bolsonaro foi o presidente mais feminista da história, ele e a mulher dele, né? E além de ser traficante de armas, indiretamente. Tu acha que essas armas na mão do CAC, do cara que tem porte de armas no Rio de São Paulo, vai cair na mão de quem? Tu não vai, acha que não vai cair na mão do Comando Vermelho, do PCC? Pô, pessoal, vamos usar a cabeça. O Brasil não é Estados Unidos. Estados Unidos não tem favelão no meio da cidade, né? Então, assim, tem que pensar diferente, pessoal. Isso eu quero que, se quem puder, divulgue esse vídeo, corte esse vídeo em várias partes, né? Ou vai botando em parte no Twitter, mas tem que divulgar essa realidade para desmascarar esses feministas, né? Isso é importante por quê? Porque o cara vai perceber isso, que o Bolsonaro foi um feminista, e nunca mais ele vai votar em um cara semelhante que diz que defende o direito dos homens, né? Direito masculino, mas vota um monte de projeto feminista, né? Então é isso aí. Essa é a importância de divulgar esse conteúdo. Valeu, pessoal. Deixe seu gostei, comente. Até um próximo vídeo. Valeu.